Tô tudo ao vivo, né? Fazendo a hora. R7! Ó! Ô R7, chama ela pra cá. Ô R7, chama ela pra cá. Deixa eu falar. Vou te pegar, te tocar e depois te abandonar. O R7 vai te pegar e depois te abandonar. Vou te pegar, te tocar e depois te abandonar. O R7 vai te pegar, vai te pegar. Senta na minha. Vai te pegar. Senta na.